Quando você entrar no mato, você peça licença. Quando você entrar no rio também. Não entro nesse mato porque tem mapinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do Tawari. Não entro nesse mato porque tem mapinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do Tawari. Se você for lá, não vá arrastar o pé desse pau se tirar casca pra cigarro de pajé. Se você for lá, não vá arrastar o pé desse pau se tirar casca pra cigarro de pajé. O mapinguari é um bicho mau, mulher com ele abusa, mas o homem leva pau. Por isso, meu amigo, não passe por ali. Lá no pé daquele pau mora um mapinguari. Por isso, meu amigo, não passe por ali. Lá no pé daquele pau mora um mapinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do Tawari. Não entro nesse mato porque tem mapinguari. Eu sei que ele mora lá no pé do Tawari. Se você for lá, não vai arrastar o pé desse pau se tirar casca pra cigarro de pajé. Se você for lá, não vai arrastar o pé desse pau se tirar casca pra cigarro de pajé. O mapinguari é um bicho mau, mulher com ele abusa, mas o homem leva pau. Por isso, meu amigo, não passe por ali. Lá no pé daquele pau mora um mapinguari. Por isso, meu amigo, não passe por ali. Lá no pé daquele pau mora uma pinguari. Obrigado, gente. Muito obrigado.